Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, 1 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo PB. Os queridos parceiros do Pretinho Básico das 13, Nova Skin, o cervejão, se beber não dirija, Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. E as melhores ofertas da TIM você encontra na Colombo, porque você pode e você merece. Fala, Mr. P. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, queridão? Tudo beleza. Fala, KG. E aí, beleza, tudo certo, boa tarde. Tudo certo, Marcos Piangers. Tudo ótimo, chefinho. Ótimo, fala, Porã. Olá, meu querido amigo. Que beleza. Como é que está? Tudo bem, Maurício Amaral? Tudo certo, Zé Roberto. Oh, que beleza, a estrela móvel do Pretinho Básico desta quinta-feira, que parece segunda, é o homem que acorda o sul do Brasil todo domingo bem cedinho. Neto Fagundes. Fala, meu compadre. Todo de roxinho, sabe o que tu tá parecendo hoje, meu compadre? Uma ciclovia. Parece uma ciclovia. Ah, que beleza. Tudo bem, meu compadre? Eu vou tuitar aqui o Neto Fagundes hoje fantasiado. Vamos nós aí. Tá bem. No acampamento com a roupilha não pode chegar assim com esse roxinho aí. Não, pode e deve. Qual tá muito problema, bem, Rafa. Não quero, seja quero... preconceituoso, cara. Não, tá. Inclusive, amanhã, 6 da tarde, o Pretinho Básico vai ser ao vivo do acampamento com a roupilha. Em Porto Alegre. Não perca, o Pretinho Básico Galdério. Você não pode deixar de perder. Por favor, convoque as pessoas para que sejam. Sim, amanhã às 6 da tarde. Por favor, faça uma convocação, convide as pessoas. Na casa da RBS, do acampamento Farroupilha em Porto Alegre. Quem ouvir o Pretinho, amanhã vem o PT. E digo mais. Acampamento Farroupilha, você vai acreditar. O que se espera é que todos os integrantes amanhã estejam pilchados. No acampamento durante esse. É o mínimo que eu espero. Peraí. Aí tu já tá forçando um pouco a tarraqueta. Porque assim, ó, sou gaúcho. Tem orgulho. Honra a cidade. Vou puxado. Ele tá falando isso porque amanhã é folga dele, ele não vai. Porque o cara que se pilcha, eventualmente. Eu vou pilchado, já falei. Tipo. Porque a pilcha, cara, é um troço que faz parte da tua vida como a tua roupa. É o cotidiano de algumas pessoas. Então, sim. Se tu vai te vestir uma vez, que nem um amigo meu, vou contar a história de um amigo meu, Zé de Arambaré. Grande amigo meu, Zé de Arambaré. O Zé de Arambaré, o sogro dele mora em Camaquã. Camaquã aqui, entendeu? Do Rio Grande do Sul. Né? Do lado de Arambaré, porque isso é Zé de Arambaré. É. Aí ele foi fazer um churrasco e convidou os amigos pra fazer um churrasco na casa do sogro. Só que todo mundo conhece o Zé de Arambaré. Zé de Arambaré é jeans, tênis, camisa. Zé de Arambaré. Social, esporte e tal. E aí a galera chegou na casa do sogro do Zé de Arambaré. Aparece o Zé de Arambaré todo pilchado. Mas da cabeça, da boina, a bota pilchado com tudo que tinha. Até chaira ele levava no chaira. E aí o sogro do Zé de Arambaré olha pra ele. O que que é isso, tio? Eu fui fantasiado de gaúcho. Não, tu não te pilcha, tu nunca te pilchou na vida. Quer dizer, o cara que se pilchou uma vez na vida pra fantasia. É fantasia. Ou tu é pilchado ou tu não é pilchado. Por isso que eu não vou pilchado, porque eu não sou pilchado, entendeu? Eu vou pilchado. Não, mas tem um lado assim, tem muita gente. Eu achei que amanhã deveria ir. Vou honrar essa tradição, essa bonita tradição. Mas tu sabe que tem gente que se veste eventualmente pra prestar uma homenagem ao momento, né? Tem uns que são. É que nem pra mim usar gravata. Tu vê, Veta. Entendeu? Terno e gravata. Eu não uso todo dia, vez em quando. Em casamento. Veja bem, Veta. Toda bombacha tem o zíper atrás? Não, só as que tu usa. Só do teu primo. Só tua. Só dos Piangers do Rio Grande do Sul. Bateu. Família Piangers gaúcha. O modelo Piangers. Tem buraquinho no frasco. Que isso, cara. Que isso. Tu vê, Veta. O Neto sutilmente te convidou aí vestido pilchado amanhã. Mas eu não aceitei o convite. Ele provocou te dizendo... Olha, conheço, quem quer prestar uma homenagem, eu concordo. Vou prestar uma homenagem pra ele depois, só eu e ele. Pra abertura do MMA. É isso. Eu e ele vamos fazer a abertura do MMA em Porto Alegre, do Comitê. Que beleza! Hoje é 8 de setembro de 2011. Alguém viu o desfile ontem? O desfile do 7 de setembro? Não, as reprises. É, não vi também. Aliás, eu vi um gauchão. Mas nós continuamos marchando, né? Eu tô marchando desde o ano passado. Desde sempre. Tava falando de um gauchão totalmente pilchado no desfile lá em Brasília. E perguntaram: não, tudo quanto. Mas por que o senhor dá essa roupa? Tudo quanto é evento especial, eu boto essa roupa, chefe. Gauchão lá tomando um mate com os bigodão no desfile em Brasília. Olha que loucura. Loucura. E ontem também nos desfiles da Independência, muitos poucos foram protestar contra a corrupção, né? Porque o Brasil tem 1 milhão na parada gay, tem centenas na marcha dos maconheiros e meia dúzia protestando contra a corrupção. É, esse aí. É o país que a gente quer. Qual é a diversão da marcha contra a corrupção? É, não deve ser muito divertido. A marcha da maconha tem drogas, a marcha dos homossexuais tem gays. Tem alegria. Tem o Edson Cordeiro tocando. Realmente tem que juntar tudo. E tem um outro detalhe importante, juntar né? tudo. Essas duas passeatas volumosas são passeatas a favor. E a que tem menos é uma passeada contra. Contra a corrupção. É muito mais participativo tu ir a favor de algo. Tem que ser a parada gay. Mobilizar em nome daquilo não, que tu quer. Na verdade, o pessoal aceitou uma grana pra não ir na marcha contra a corrupção. Boa. Bacana, Maurício. E muitas escolas... Entre eles, nós todos. Muitas escolas não levaram os seus alunos, né, pra passeata, pra assistir o desfile que na minha época de colégio, lá em Alegrete, era momento obrigatório, assim, a gente tinha que desfilar, tanto que começava a educação física, era substituída pela marcha. Isso aí. Não tinha mais aula de educação física, não sei, aprendia tudo que ia acontecer no dia 7 de setembro. É. Claro que a gente no trajeto tinha os familiares, Alegrete é uma cidade pequena, então dependendo do trajeto que fazia do colégio até a praça, tinha um tio, uma tia, o cara dava um pisca pra direita, respondia a chamada na entrada e... primeira vez que eu roubei uma calota de carro foi num desfile de 7 de setembro. Que bonito, pelo Bardal. Eu aprendi com meu amigo Luiz, ele disse, quer aprender a roubar uma calota de carro? Eu falei, quero. Aí a gente desfilando com a chapéu de jornal e espada de jornal, ele disse, é assim, ó, pá, ele dava um chute, daí saía a calota, a gente pegava as calotas. Não era calota, era copinho de fuca. Um copinho. Não, só calota mesmo. Na dele não tinha copinho de fuca. Só na nossa. Tá bem. Ele já aprendeu mais adiante. Meu, vamos nós aqui com os destaques do Clique RBS neste dia 8 de setembro, dia da dedicação. Hoje vou me dedicar, especialmente hoje. Dedicação, cara. Não para de chover em Santa Catarina, rapaz. Joinville e Floripa, só entre terça e hoje, já choveu o que normalmente leva um mês inteiro de setembro para chover. Lamentável. Que é isso, velho? A região que mais preocupa é o Vale do Itajaí. Na cidade de Rio do Sul, 12 famílias foram retiradas de área de risco. Em Blumenau, as aulas foram suspensas em escolas públicas e particulares por causa da chuvarada e o nível do rio Itajaí-Açu continua subindo muito rápido. A previsão é de que ele alcance a altura de 10 metros às 6 da tarde de hoje. Meu Deus! Em Jaraguá do Sul, foram registrados deslizamentos por causa da chuva. A previsão é de que as chuvas fortes continuem em Santa Catarina nas próximas 36 horas. São os próximos dia e meio, assim, né? Quem pretende viajar hoje deve ficar atento às condições das rodovias em Santa Catarina. Foram registradas quedas de barreiras nas BRs 470, 282 e 280. A Defesa Civil Estadual recomenda que os motoristas evitem viajar por conta dos estragos que ainda podem aumentar em função dos incessantes temporais. Meu Deus do céu. Jovem é espancado por ser homossexual em Belo Horizonte. É verdade, amigo. Dois homens teriam atacado o cara de 18 anos com socos e chutes na Praça da Liberdade. Veja só que ironia. Região central de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos disse ter agredido o rapaz por ele ser homossexual. A vítima estava sentada em um banco da praça quando um adolescente de 17 anos e um homem de 23 passaram e o ofenderam verbalmente. Em seguida, voltaram e então espancaram o cara. É verdade, amigo. Os agressores também usaram um canivete e causaram um corte no ombro do cara. Meu Deus do céu. Do homossexual. Caraca. Pau nos queijos. Cara, tu pode não gostar, tu pode achar estranho. Vai, tu tem que respeitar. Cara, eu queria muito estar por perto num momento desse. Tu não pode fazer isso com uma pessoa, cara. Isso não dá. Queria muito estar por perto. Não, pra ajudar não, cara. Pra perguntar por quê, não, entendeu? Cara, mas... Por quê? Por quê? Por quê? E apanhar junto, velho. O estilista britânico John Galliano, de 50 anos, foi considerado culpado por ter proferido insultos antissemitas e condenado a uma multa de 6 mil euros. Injusto, mas não vai ser preso. Ele proferiu insultos em duas ocasiões contra fregueses de um bar num bairro de Paris. Numa das ocasiões, chamou uma das frequentadoras de judia de merda. E na outra ocasião, sugeriu que a família de uma das pessoas insultadas tivesse sido exterminada em uma câmara de gás. Essa joinha, o John Galliano, alegou que estava sobrecarregado de trabalho e por isso teria se passado no consumo de álcool e tranquilizantes, o que teria determinado suas atitudes. Ele tem uma atitude saudável, assim, ele tem a, é, o tu visual olha pra dele, ele, é, cara do pica. Obrigado, né? Obrigado. Não, não, mas é o Mr. P sem saúde. É o Mr. P sem saúde. É o Mr. P sem saúde. Quando eu acordo. Mr. P não, Mr. P. Mr. B. Não, Mr. P. Tá fanho, deixa ele. Eu queria saber quem podia que ter um personagem homossexual, o Mr. B, né, cara? É o Mr. B, cara. O John Galliano tá naquela faixa, de pessoas que acham que depois de velho pode fazer o que quiser, né? É, é, não, e botar a culpa no comprimido, um comprimido antissemita, o cara toma um comprimido e é o mesmo comprimido que o Vanucci tomou, né, quando deu aquele discurso da África do Sul, tá logo ali. É aquela velha história, né, a vodka entra, a verdade sai, né? O cara bebeu, entendeu? O cara bebeu e saiu o que ele pensava. É, isso aí. Foi o álcool que fez ele falar o que ele já pensava. Pô, é inadmissível que o cara não seja preso, né? Ele foi afastado das suas funções lá numa gripe famosa, que ele era o responsável, não sei qual agora. Mas... preso, né? Será preso? Será? Preso? Ah, vai ser punido. É uma dessas homens de perfume. Preso? Ah, paga multa. Não, não, preso. Sério? Preso, que isso, preso. Xingar isso outra pessoa? Isso não é xingar, né? Xingar eu te chamei de idiota, né? Eu te chamei de idiota, tô te xingando, né? Pois é, mas... Outra coisa é eu querer que a tua família tenha sido queimada na câmera de gás. Não dá. É muito diferente. Morta numa computador e videogame podem provocar e agravar miopia em crianças. Os pais devem controlar o tempo e a exposição dos filhos na frente destes eletrônicos. Aí. Ficar mais de uma hora na frente do computador ou da TV e posicionar-se a uma distância menor de 40 centímetros deixa a visão mais suscetível à aparição e agravamento de problemas, como, por exemplo, a miopia. Ai, a gente fica bem pertinho do computador, né? 40 centímetros é, tipo, né, o meu fêmur, né? Não, Maurício. Não. Olha Maurício. O remedinho. Olha a pílula do Galliano. Olha só. Último destaque aqui. Dia 12 encerra o período para você se inscrever no simulado Enem. Isso aí. Como é que se inscreve no simulado Enem, Marcos? Prevestibular.ufsc.br é o site para se inscrever. Vai encerrar as inscrições dia 12. Sábado. É dia 12, né? Sábado. Dia 12 é sábado? Sábado? Não, segunda, desculpa. Segunda-feira. Isso. O legal é que você se prepara pro Enem do computador mais próximo da sua casa e ainda concorre iPads e iPods. Isso aí, boa. Então é dia 12, segunda-feira. Prevestibular.ufsc.br. Qualquer pessoa do Brasil pode fazer esse simulado pro Enem, né? Pra gratuitamente, se preparar legal. Gratuitamente. Grátis. Ainda concorre total. Um iPad 2, imagina, meu. Que beleza, igual o nego velho. Prevestibular.ufsc.br. Muito bem, um 15. É o UFSC, né? Universidade Federal de Santa Catarina. Boa. Vamos dar uma girada, Marcelo? É verdade, amiga, Alemanha. Aliás, vi aí o pessoal aqui é alemão? É verdade. Alemão não, aí? Tem um cidadão. Não, ali, eu não sou alemão, eu sou austríaco. Tudo é a mesma coisa. É igual aquele do bigodinho, então. É um puxadinho da Alemanha. É da terra do bigodinho. É da terra do bigodinho. Isso. Show de bola. Mas não, mas eu era da facção contrária. Não, eu era da facção contrária. Comunista. É. A Alemanha inaugura primeiro Lava Jato Canino. É verdade. Olha aí, cachorrinho. Mete o cusco ali e deixa. Verdade, os cães tomam banho com água morna e shampoozinho, amigo. É verdade, olha lá o cãozinho. Depois, olha lá. No final do processo, é utilizado o secador de cabelo. É verdade, olha só, fica mais bonitinho que o cachê. Alce bêbado fica entalado em árvore na Suécia. Caso ocorreu na cidade de Gotemburgo. Ah, verdade. Tem muito alce em Gotemburgo. Animal teria ficado bêbado ao comer maçãs fermentadas. É verdade. Maçã fermentada é um perigo. É um perigo, mas é muito bom, né, Marcelinho? É muito bom, comi várias maçãs fermentadas verdade. Agora há pouco. Tu e a tua mãe, aquela desgraçada. É verdade. Americano foi preso por morrer. Cobra! Quem é que nunca teve a sua cobra mordida, né? É verdade, amigo? Maurício Amaral tava falando esses dias. Muitas vezes uma instrutora não conhece muito de cobra, vai lá e morde. É verdade, não pode morder, vou dar uma dica agora pra quem cuida de cobra. É verdade. Ou quem vê uma cobra pela primeira vez na sua vida. Viu a cobra, tá ali, viu a cobra. Viu a cobra, tá ela ali toda uriçada na sua frente. A Naja tá de pé, pronta pra atar. É verdade. Não morda a cobra. É verdade, não morda a cobra. Não morde a cobra. O dente machuca a cobra. É verdade, não machuca. Tira a chapa. E o americano mordeu a cobra e por isso foi preso. É verdade, não pode. David Senk. É verdade, não David pode mais. David Senk, acusado de dar duas mordidas numa cobra piton de 90 centímetros. É verdade. Claro, parece o meu... Não, um pouquinho maior. Ele disse que não se lembra de nada. É verdade. Tem muita gente que morde cobra. E não se lembra de nada. Ah, eu não me lembrei. É verdade. Eu não lembrava de nada. Eu mordi. É o veneno da cobra que provoca amnésia, né? Exatamente. Amnésia seletiva. O cuspe da cobra. Isso. Ela cospe veneno. É verdade. E na hora que cospe, dá uma amnésia. Dá uma amnésia. Não sabia. Esquece no ato ali. E um arrependimento. Assim, é verdade. Um arrependimento. Em muitos casos dá dor também. Às vezes não dá arrependimento. Cuida magnésia, querido. Mas às vezes dá, né? Era isso, Marcelo? Levou pontos a cobra, hein? É verdade. Teve que dar pontos na cobra. É verdade, olha lá. Mais de 16 pontos na cobra. Olha lá, tadinha da cobra. Vamos ver, Mr. P. Karine Kuhn. Forte! Sim. Tenho uma dúvida. Mandou um e-mail aqui. Prezados senhores, hoje enquanto almoçava com minhas colegas de trabalho, chegamos a uma questão tanto quanto instigante. Respondam, pra que serve o bolsinho na cueca box? Se souberem, puderem me responder, por favor. Não posso morrer sem sanar esta terrível dúvida que me consome. Ela nunca ainda acampou, diz, nunca acampou, né? Ela nunca diz, acampou. Não desprezem tanto as mulheres. Afinal, quando ficarem velhinhos, sem força, sequer para mastigarem um purezinho de batata, serão essas preciosas esposas que estarão ao lado de vocês dizendo, te vira, seu velho ingrato. Grande beijo, Karine Kuhn. Olha aí. É, eu acho que é pra levar o preservativo, claro, né, Karine? Claro, não, claro. Pra levar um drops. Cara, eu nunca vi bolso em cueca, box. Nem eu, nem eu. Não, é samba canção que tem. É bolso. Ela confundiu, mas é, mas é. Tem uma piada, uma pergunta clássica que é o pijama. Por que pijama tem bolso, né? É por causa do Japão. Do Japão. Pra levar o documento, né? Onde eles dormem com os documentos nos bolsos dos pijamas. Se tiver que isolar um prédio e sair correndo, pelo menos. Eu sempre pensei que fosse pro cigarro. Também, mas como assim? Claro, fumante de noite com pijaminha ali, tá sempre fumegando. Cara, olha que louco isso que tu acabou de falar. Eu sou filho de uma geração, nós todos, né? De uma geração de fumantes. Né, nossos pais, certamente todos fumaram e fumavam, enfim. Meu pai fumava muito. O meu pai não fuma mais porque não está, porque abusou do cigarro, não fuma mais. Aí parou de fumar, morreu, parou de fumar. E hoje em dia, eu lembro que quando eu era piá, 13, 14 anos, eu lembrava de acordar de madrugada e sentir o cheiro do meu pai fumando na cama. Que é uma cena absolutamente inadmissível hoje em dia. Hoje em dia, cara, absurdo, fumar no quarto, no leite, na cama. É. Fumava admiro, até em avião, né, cara? Fumava em ônibus. E não é tão inadmissível. Quer dizer, é inadmissível, mas não é tão raro assim encontrar. Porque eu até parar, há uns 5, 6 anos, fumava muito deitadinho, curtindo ali. Cara, sabe o que eu tava legal fumar, né, Pi? É legal, cara. Deitadinho. Por que tu não fuma então, pô? Câncer. Vai fumar, porque então. A propaganda me diz que eu vou ser o James Dean, mas na verdade eu viro o Paulo Santana, entendeu? Pra mim não vale. Sim, era que Santana o contra-argumento tá do cigarro é muito pior. Eu fumo sempre deitadão, né? O contra-argumento é muito pior. Ah, não, você vai ser um cowboy que vai andar pelo Texas. Mundo de Marlboro. Mas vai perder as duas pernas. Antigamente então, fumar era bom e namorar homens era feio, né? Hoje em dia namorar homens é bonito e fumar é feio. É. Mudou, né? O mundo mudou muito, né, Maurício? Eu prefiro. Eu aliviei bastante a frase. Eu não vou fumar jamais. A frase original não era essa. Não era essa. Eu me complico com qualquer uma das duas. Eu virei tabagista agora. Ninguém aqui fumou, né? Ninguém aqui fumou, mas o cigarro, ele é um parceiro Além do Pi. 30 anos eu fumei. O cigarro, ele é teu amigo, cara. Tu tá deprê? O Mário Quintana dizia que ele ajuda a suspirar, né? O cigarro. É uma baita frase pra cigarro. Aí, tu tá alegre, cigarrinho. Tu tá triste, cigarrinho. Legal, eu tô sempre alegre. Tá morrendo, cigarrinho. Não é o cigarro, é alguma coisa que tu possa estar na mão sempre, constantemente. Uma caneta. E na boca, cenoura, né? Uma cenoura. Na boca, as coisas cenoura. Fálicas e tal, aquilo de sempre, né? Mas Jesus, Mário Gomes não fala. Eu vi por que a gente Mário Gomes fumava muito, começou com a cenoura na mão, né? Por que tanto é? Quando a gente é criança, adolescente, rói unha, morde a tampa da caneta, canudinho de refri. Fase oral mal resolvida. Coisa fálica, né? E na boca, chiclete. Eu não resolvi essa fase. Se o fumante conseguisse se o fumante conseguisse dominar o cigarro, tudo bem fumar, porque ele conseguiria fumar lá o seu cigarrinho quando bebesse. O problema é a obsessão pelo cigarro. Mas as pessoas... Que a nicotina agora, uma dica pra parar de fumar. Pepino. Pega um pepino e finge que é o teu cigarro. e fica fumando pepino. Não, cara, não existe fumar pepino, cara. Eu já fumei, já fumei pepino. Agora, em questão de segundos, enquanto o Maurício falava, o Neto estava com o dedo no lábio, o Fetter estava coçando a barba, o Piange está com o dedo na boca agora, brincando, o Cagê... A gente está sempre assim, aliás... Consegui pegar um com Cris, como o senhor me pediu. Mas trouxe esse sabiá que canta bem direitinho. Um abraço pro Thiago Bernardes, lá do Joinville. Ora, croqui. Vai saber o que é croqui. Porazinho, e aí, Porazinho? Vai mandar abraço pra quem, Porazinho? Vou mandar um abraço pra turma 201 do Instituto Santa Luzia. Pô, que beleza. Santa Luzia. As gurias pedem aqui pra te mandar um beijo, ó. Para o Fetter mandar um beijo para a Tainá e para a Júlia. Beijo, Tainá. Beijo, Júlia. É, quero mandar um abraço também para Paulo Dionísio, Banda Produto Nacional. Estaremos juntos no show do Kiman e Marley, mais um dos filhos do Marley. Que beleza. Que acontece dia 23 em Porto Alegre. Quantos são, querido? 27. Olha aí, pessoal do Santa Luzia, foi um abraço para vocês. Eu ando desconfiado que até eu posso ser filho do Bob Marley. Qualquer um de nós pode ser. Todo dia tá aparecendo. Qualquer um de nós acabou. Pode ser. Agora tem um filho do Bob Marley que tá casado com a ninguém mais, ninguém menos. A ex do Falcão. Que é o Juan Marley. Isabeli Fontana, pode ser isso? Esse cara aí é o Juan Marley, que era o casado com a Lauryn Hill. Isso aí. Casado com a Lauryn Hill. Estão dizendo que a Isabeli foi o pivô da separação. Um bom pivô, bom pivô. Bem, mas é um bom pivô. Segura a bola na frente. Mas a Isabeli gosta. Gosta de reggae. Gosta de reggae. Gosta regueira, magnata. E eu vou contar a piada velha. Piada velha do Porém! Apoio! Pijama Show, agora com Porã Picagê. É isso aí. Inclusive, a Cris, que mandou a piada aqui, é de Santa Catarina, diz que gosta muito da gente, dos meninos do pijama. Aliás, eu vou sempre que puder, eu vou falar. Não perca de manhã cedinho aqui na Atlântida, desde 6 da manhã, o Pijama Show com Mr. P, daí na sequência já chega o KG e o Porã, e é sensacional o trio Pipoca, que mudou os parâmetros da audiência do FM nas manhãs do Sul do Brasil. Obrigado. Mudou os parâmetros? Mudou os parâmetros. Tá ficando grave. Não acreditava nisso, KG. Nós tínhamos um patamar de audiência de manhã cedo no FM, no Sul do Brasil, e hoje temos outro. É outro. Subimos um degrau. Vários degraus. Aí o cara engravatado entra na lojinha do Salim na 25 de março, olha com certo desprezo pro balcão escuro, as roupas penduradas em gancho, o chão de tacos de madeira sem polimento. Salim se irrita com o olhar do sujeito e resmunga: tá olhando bem a braladinha da Salim, Barguê? Com essa lojinha, Salim tem a bar da merda na Guarujá. Tem casa no Miami, casa na Gamba da Jordão, tem casa no Riviera da San Lorenzo, tem apartamento no Jerusalém, e tem filha estudando medicina nos Estados Unidos. Ai, tem filha que mora na Paris, tudo isso com a lojinha da Salim. O sujeito pensa, olha, vira e diz: o senhor sabe quem eu sou, senhor Salim? Não! Eu sou o fiscal do imposto de renda. Muito prazer, eu, Salim, maior mentiroso da 25 de março. Eu adoro quando tu faz o Salim, bora. Eu também. Tá na hora de fazer os classificados do Pretinho para intercâmbio inteligente da EGALI Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Olá! Olá! Sou um Voyage 1983. Interaço e lindo. Tô com meu terceiro dono e o meu segundo dono ficou 15 anos comigo. Sou azul metálico, em ótimo estado. Meu segundo dono disse pro meu dono atual que nunca fui batido. Tem um motor AP 1600, câmbio original de 4 marchas. É um ótimo carro, interaço. Quanto que ele tá pagando? Não manda o preço aqui. Então o e-mail para comprar o Voyage 83 do parceiro do Isaac é o I de Isaac, Fermiano, de Fermiano mesmo, que é o sobrenome de Isaac, e fermiano@yahoo.com.br. Meu, tá pagando 300 conto pra quem levar o carro dele. Tá, que isso, homem. Esse Voyage aí não viaja mais, né? Voyage. E aí, galera do Pretinho, sou muito fã de vocês mesmo. Gostaria da ajuda pra vender uma casa em madeira nobre no bairro Ponta Grossa. Ah, mas é um baita bairro. Na zona sul de Porto Alegre. Eu gosto de sentar lá no debaixo de uma árvore, né, Gaúcho? Na praça de Ponta Grossa. Eu te vejo lá na Ponta Grossa. Eu te vejo sempre na Ponta Grossa. Sentado horas ali. A casa tem dois dormitórios, mais um escritório, que é como um quarto menor, garagem para dois carros e um terceiro, terreno enorme de 1.750 metros quadrados, plano e todo cercado. Fica bem pertinho de supermercados, ônibus, postos de combustíveis, local tranquilo e arborizado. É bom. Barbada, R$135 mil. Ele manda fotos no e-mail casapontagrossa@hotmail.com. Tá barato, cara. Tá muito barato. Eu quero morar na Ponta Grossa, tio. Um lugar bom pra morar, mano. casapontagrossa@hotmail.com. Obrigado aí pra você que manda sua oferta pros classificados do Pretinho, você que manda oferta de carro e imóveis, saiba que você tem 15 dias de graça no Pense Carros e no Pense Imóveis dos jornais da RBS. Não é bacana isso? Não é bacana isso? Legal. Não é bacana? O cara manda a sua oferta pra cá. A gente fala de graça a oferta do cara e o cara ainda ganha 15 dias no Pense Imóveis ou Pense Carros. Que beleza. Ô, querido, o Neto Fagundes tá fantasiado de Ponta Grossa hoje, né? Que isso, homem? E o respeito, homem? Que isso, cara? Ah, tu tá nessa. Homem, bebeu no almoço. Que isso, homem? Bebeu no almoço, homem. E aí, homenzinho, o que vai mandar pra nós aí? Tá lendo aqui a notícia do negócio da Diário Gaúcho TV Novelas. Um beijo pra Rodaica, que aparece muito bem aqui na revista, ó. Isso aqui, ó. É na série Eu Mas TV, Frente e Verso. Eu vou botar. É um ping-pong com a Rodaica. Eu vou recortar essa página. Começa de ping-pong agora. Botar onde? Aqui no estúdio, pra tu sempre ter ela por perto. Mas eu tenho ela sempre por perto no meu coração. Mais de perto. Olha! Tá ótimo assim. Aí é a parte de dentro, agora, né? Guarda na tua carteira, querido. Essa foto 3x4 dela. Que bom ver você junto sempre. Gente, o que é mais importante pra quem mergulha? Oxigênio. Oxigênio. Tá trabalhando com oxigênio agora. Agora tô trabalhando com mergulhamento. Mergulhamento. Quem vai mergulhar, tem sempre aqueles negócios que é um negócio pesado. É o cilindro. Sim. Aquele negócio, exatamente. Não sei se é lindo... Cilindro. Não, cilindro, cara. É cilindro. Pesado aqui. É pesado. O que nós estamos fazendo? O quê? Nós estamos solucionando o problema do oxigênio badado. Do quê? Solucionando o problema do oxigênio badado. Bebeu, homem? Tu bebeu? Vou negar, bebi uma cachaçinha ali do Puras. Cachaçinha no Puras. Foi vendido. Não vende cachaça no Puras. Mas estava comemorando que foi vendido. Não foi vendido, foi incorporado. Incorporado, a maior empresa de rango de empresa do mundo. É um negócio de transação bilionária. Vai aí, Almir. Então tava lá bebendo uma cachaçinha e tive ideia do balão de oxigênio pra quem mergulha. Oh. Quem vai fazer mergulhamento, o que acontece? Mergulhou, não é mergulhamento, mergulhou. Ou o caninho, que não funciona muito bem, porque sempre entra alguma alga lá dentro do cano. Ou então o cilíndrico. O cilíndrico, ele é muito... cilindro? O cilíndrico, ele é muito pesado. O cilíndrico, ele leva a pessoa pra baixo da água. Mas ajuda a ir pra baixo. Morreu, mais de 3 pessoas já morreram pro cilíndrico. Então nós lançamos um balão cheio de oxigênio, tá? O balão sobe. Aí entra, mergulha debaixo d'água. Aí tu põe a boca no balão e respira. Sabe o que tem lá dentro do balão? Oxigênio. Uma planta. Todos sabemos que uma planta lança oxigênio no ar. Boa! Então, todos sabemos. Tu terás oxigênio pro resto da tua vida, que ele pode morar debaixo d'água. A planta fica sendo perseguido pelo SPC, se tiver sendo perseguido pelo Serasa, tua mulher, tua sogra, não adianta, tu fica debaixo aqui só. A planta fica fazendo a fotossíntese, fica, né, Almir? Fica isso, pô, tirando foto, ela não tira. Agora ela fica jogando oxigênio em tu. De respirar todo e fica lá debaixo. I can't see clearly now. Alto astral. Eu já fiz. Amigo. Nunca ninguém voltou pra reclamar. Que beleza, Almir. Obrigado, e já tá no site. Pois é. Almir, que tem mania. Velho, é verdade, cara. Foram os fãs. Que Fernando beleza. Felipe. Muito bom, cara. Almir, qual é o e-mail? Qual é o endereço? Almirketmania.com.br. Uma promoção. Pode entrar agora aí no site da Almirketmania. É verdade, é de verdade. É de verdade. Almirketmania.com.br. E tem o cupom de desconto, né, gente? É o que não haja, né? Sensacional. GOSTAIR. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo pela grande rede Atlântida de rádios em todo o sul do Brasil, para todo o sul do Brasil, com Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. Coca Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. As melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. 15 minutos para as 2 da tarde. Fala, doutor Alceu! É Papa Bempia! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu! Doutor Peter, o Inter ganhou. O Figueirense empatou e o Avaí perdeu. Perdeu de virada o Avaí. Puta que pariu. Agora eu vou falar uma coisa séria aqui, tá? A zona de rebaixamento tá se distanciando. Ali Bahia e Grêmio já abriram 3 pontos da zona de rebaixamento, que vai ficar entre os AA ali, o América Mineiro. O cara aqui da placar tinha razão, cara. O Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense. Ele falou que os rebaixados desse ano começariam com a letra A, então os 4 impressionante. Com ali. Deixa eu falar uma coisa bem clara aqui. Eu não quero que o Avaí caia. O Avaí cair perde o futebol catarinense e perde o Figueirense. Boa. É necessário ter uma referência para ser o seu adversário. Então, Avaí, pelo amor de Deus, fica na primeira divisão. Força, Avaí. Eu vou aproveitar a carona para dizer a mesma coisa. Eu também, como colorado, não gostaria que o co-irmão caísse. Pelo mesmo motivo. Não vai cair, óbvio, mas esteve ali perto da zona e tal. Pelo mesmo motivo, perde o futebol do estado. Perde. É muito ruim, não tem referência, cara. É isso aí, boa. E é muito bom ter clássico rolando na Série A do Brasileirão. O Avaí e Figueirense merecem estar na Série A. Por isso o jogo do Grêmio hoje é tão importante, né? Contra o Bahia. Além dele patrolar o Bahia e deixar o Bahia. Isso aí. Fica 6 da zona daí. Ele sobe, cara, e vai pra 13º. Ou seja, e afasta 6 pontos da zona de rebaixamento. E ao mesmo tempo a derrota compromete porque fica lá muito perto. Fica aí o primeiro fora da zona. É muita nobreza num programa só. Muita nobreza. Somos nobres. Neto Colorado. Eu fiquei só ouvindo vocês, porque eu não acredito em Colorado não torcendo pro Grêmio cair, vice-versa, assim como Havaiano e Figueirense. Tá bom, cara. Tá bem. Tu não acredita na nobreza humana, então. Vamos fazer um exercício. Cada um enxerga no outro o que traz em si. Eu já digo. Baita frase! É tetra! E é exatamente isso que trago em mim, tratando de jogo e futebol e esporte. Óbvio. É exatamente isso. Foi uma análise sobre a rodada. Mas dessa dor de barriga tu não morre. Não. Mas é o que eu penso mesmo. Como torcedor, é o que eu sinto. Tá aí, vamos lá, doutor Alceu. Era isso, doutor Pedro. Obrigado, doutor Alceu. Vai tu então, Pi. Vamos. 5 frases que alguns vendedores de carro usados adoram usar. Uma deles, olha, isso aqui foi carro de senhora, tio. Pior então, né? Piorou muito. Não sabe fazer as marchas. Isso é carro de mulher, então eu não quero. Tá 20 anos sem trocar óleo. Carro de mulher, carro de mulher é roubado. O espelho não funciona e a caixa tá arranhada. Se tiver espelho, né? E carro de mulher sem marido é pior ainda, né? Porque o horror. Seu marido ainda cuida, vai lá, enche o pneu. Troca o óleo. Ela não bebe. Agora, carro de mulher sem homem, Deus o livre. Olha, isso aqui era carro de um idoso. O dono desse carro aqui só usava pra fazer compras. Mas que tipo de compra que ele fazia? Drogas. Ele ia pro Paraguai. Ele ia no morro. Ele ia no Paraguai. Ele ia no complexo do Toda Alemão. Toda semana todo ele dia. Ia pra Assunção lá. Sempre estava em Assunção. Esse barulho aqui, olha, a luz acesa é normal, viu? É que não te preocupa. E finalmente. Esse ano é assim. Finalmente, esse carro esse aqui, modelo, ó. Eu vou te dizer uma coisa: esse carro aqui é tão bom. Olha, eu compraria pra minha mulher esse carro aqui, Mas esse carro de senhora, o primeiro lá, é coisa das antigas. Hoje em dia, o grande lance é carro de médico. Carro de médico. A julgar pelos médicos que eu conheço. Porque o médico é submetendo-se a um cuidado absurdo. Ao contrário, carro com o carro não. O médico é absolutamente desapegado. Imagina o couro que o médico dá quando chama ele de madrugada. Doutor, vem aqui. Aí pega o carro dele. Mas independente do seu carro, de quem tenha sido ou pra onde vá, você tem que ter um seguro no seu carro. E pra ter um baita seguro no seu carro, você tem que pedir pro seu corretor contar com a HDI para que você também economize na hora da contratação do seguro, até mesmo 20%. É uma graninha considerável na parcela e no valor do contrato do seu seguro. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor. A HDI tem o HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. É por isso que na HDI você ganha duas vezes: dinheiro na hora de contratar e tempo na hora que infelizmente vai precisar usar, porque uma batida, um acidente, um sinistro com o carro é uma coisa ruim, né? Mas de qualquer forma, temos a querida HDI conosco aqui no Pretinho Básico, que não desampara a galera. Vai, KG! Um gordo foi ao médico e ouviu do doutor que precisava perder 75 quilos. Tava feia a coisa. Perdeu um amaral, assim. É? É. Eu quero 75 quilos. Quando deixou o consultório, leu um anúncio de dieta e decidiu contratar um plano pra perder 10 quilos em alguns dias. Já com bom começo. No dia seguinte, uma loira gostosa, daquelas que só o Davi Coimbra sabe escrever, apareceu na sua porta, nua. Só de tênis. De tênis? E um lacinho no pescoço que dizia: se você me pegar, sou sua. E aí ela começou a correr e o gordo tascou atrás dela. 2 quilômetros depois ele alcançou a loira e os dois transaram loucamente. Isso se repetiu nos outros 2 dias. No quarto dia ele resolveu trocar de plano. Ah, pegou o que garantia perder 20 quilos em 7 dias. Bah, imagina o loirão que vem. Tô, bah, tô, loucura. Tô grandão. No dia seguinte a campainha toca. E lá estava o negão, pelado, só de tênis. E um lacinho, um lacinho no pescoço que dizia: se eu te pegar, tu é meu. Tá magrinho. Legal de tijolo. Abraço a todos, manda um... Fiata pum! Para os meus colegas Thiago e Diego e mandem ele trabalhar um pouco. Vai trabalhar, vagabundo. Quem mandou foi o Rafael Fagundes. Abraço pros mendigos que ficam ali na Silva Só com a Ipiranga, cara. Ele virou um circo agora, né, galera? Você entende tudo ali. Os caras, um malabarista, tem um cara do fogo, não, lá não, tem uma mulher barbada. São, tem uns caras que são de circo. Porra, mesmo, cara. São mendigos. Mas impressionante, um circo é só aberto ali. Louco da morte. Paga tem um cara ali, tá tem um ruim cara pra ali. Todo mundo, velho. Tem um cara ali que é o bola de fogo, né? O bola de fogo. Bola de fogo. Eu tô sem fogo ali, eu passo ali. Não, esses aí que fazem um troço artístico, acho que até vale a pena. Eu acho que não vale, não. Se valesse a pena, estavam ganhando dinheiro com isso em outro lugar. Cara, talvez não tenha oportunidade, mas não treinaram mercado, pra isso. Eles têm um dom pra isso. Abre uma tenda lá. Fica... Agora o nego que vai lá. Que faliu, se mas girar a calota, não é um não. Defensor da liberdade. Eles estão simplesmente fazendo uso da liberdade. Eu odeio liberdade. Eu acho liberdade. Tu defende ela. Eu sou totalitarismo. Ah, tá. Eu gosto. É que assim, cara, ó, tá ruim pra todo mundo e pra quem não tem trabalho tá muito pior. Então é a maneira que os caras têm, eles não estão agredindo, eles estão fazendo uso de uma cena de arte ali pra envolver emocionalmente alguém que tá parado numa sinaleira e que daqui a pouco vai tirar um real da carteira do console do carro ali e vai entregar pro cara. Fica a dica pro Ricardo Neis. Ah, aquilo ali é uma mulher arte. Acorda ah, que é isso, porra, a mulher cara, acorda o marido chato tu dizer no isso, meio cara. Da noite. Tu acha que tu é o cara dizendo isso, né? É. Fala sério, acha, olha pra mim, olha aqui no meu olho. Tira o dedão da boca e olha no meu olho. Eu acho que sim. Tu acha que tu é o cara dizendo, Ricardo Neis, vai lá. Acho que é engraçado, acho que é engraçado. Ah, eu acho triste, cara. Tá já triste. Eu acho triste porque talvez o cara tenha família pra sustentar e não tenha dinheiro pra isso. Ai, que triste, cara. É triste, cara, é triste. Agora vai na piada. É, agora conta uma piada pra nós aí. Vou contar uma piada, então. Confia uma bomba, confia uma ficou bomba. Ficou bom, ficou bom. Eu que provoquei, disseram. Pô, pela primeira vez te deixei mal, cara. Que beleza! Mudou, mudou. Não que vai beleza, cara. Manda a BR-101. Acusou manda um abraço, golpe. Manda um abraço pro Márcio. Vocês não imaginam o inferno que virou a BR-101 depois da autopista Litoral Sul, que assumiu os pedágios ali da BR-101. Junto com os pedágios, a empresa assumiu a responsabilidade pela conservação da estrada. Entretanto, existem locais com verdadeiros degraus na pista, rachaduras por toda parte, acúmulo de lixo e pedras provocando frequentes quebras de para-brisa de veículos, acostamentos em mau estado de conservação e remendos por toda parte na pista. Lembrando que é uma via adotada por uma empresa que cobra pedágio e tem que cuidar daquilo ali. E principalmente a falta de senso de oportunidade para realizar as obras. Muitas vezes a pista é interrompida por funcionários que estão pintando a lateral das pontes. E aí interrompe a pista. Onde é que é isso? Qual é a... Na BR-101, na parte de Santa Catarina. Uhum. É, na semana passada, por conta de serviço de conservação na ponte do rio Itajaí-Açu, entre Itajaí e Navegantes, formaram-se engarrafamento superior a 30 quilômetros. Tá. Teve gente que perdeu o voo, teve gente que perdeu compromisso, audiência, enfim, um inferno. A maior parte dos serviços poderia perfeitamente ser realizada à noite ou sábados e domingos. Ou seja, eles não conseguem administrar a necessidade de fazer obras com uma boa alternativa para que o trânsito não seja interrompido e já está começando um movimento pela responsabilização da empresa. Público em geral, Facebook, Twitter e a própria maçonaria catarinense começam a se engajar no movimento que, por hora, se restringe a divulgar os absurdos e encaminhar mensagens à empresa. Contamos com a enorme audiência de vocês para divulgar o fato. Ó, com a palavra empresa aí que se fizesse pronunciar. Quem mandou foi, eu acho, Carraro Advogados, porque o e-mail é carraro.adv. É. Arroba. Ou Carraro Advérbios. Carraro, Carraro. A empresa é Autopista Litoral Sul. Se quiser ter aí a resposta aqui no programa, aqui no Pretinho Básico, é só mandar pra pretinhobásico@atlantida.com.br. Muito bem. E neste sábado estaremos em Santa Maria! Tem balada do Pretinho na Palare neste sábado. 10 de setembro às 11 da noite, show com a banda Cecetílica, tem lançamento do cartão Fidelidade da Balari. Não perca a balada do Pretinho neste sábado em Santa Maria. Boa! Vai, nego velho! A gente não canta essa música aí de bichora porque o Potter não tá aqui, né? Porque senão já tava. Já tava tirando a camisa. Realmente eu senti falta do Potter me apoiando aqui. O Potter não tá aí pra cantar essa música. Não tem nada gravado do Potter? Mandou um abraço pro Márcio, que é motoboy, e escuta direto. O Potter deixou gravado. Come into my life. Come, stay with me. Nobody loves me. Nobody loves me. Que eu só. Tem um parente do Potter lá de Alegrete, o seu Zenóbio Fagundes. Conhece Zenóbio? Zenóbio. Que tu tá fazendo? Eu fico pensando o seguinte, assim, o cara botando o nome no filho, né, cara? Zenóbio. Esse nenenzinho vai se chamar Zenóbio. Nasceu nosso filho. Eu tinha uma tia Zenóbia. Não, eu tive uma tia Zenóbia. Sério? Casada com meu tio Sadi, tia Zenóbia. Zenóbia. E o marido era como se chamava? Sadi. Eu tive Sadi. O tio Sadi. Sadi. Sadi tá vivo. E a tia Zenóbia, acho que sim. O seu Zenóbio, de Alegrete, foi obrigado a vir pra Porto Alegre. Resolveu umas pendências, querido. Pegou o trem, o minuano, e veio se prevenir. No longo da viagem, ele comprou 1 quilo de salame. Parecia um braço. E um garrafão, melhor, e um garrafão de vinho, aqueles com coisinha de plástico por fora. Boa. Pegador de plástico, sabe? Aquela telinha. Pra se prevenir, melhor. A certa altura bateu a fome, ele arrancou aquela linguiça do pacote e se atracou, tipo bicho a comer, querido. E pra ajudar, né? Porque dava aquela secura na boca de vez em quando. Dá um gole de vinho, né, querido? Direto no ombro, assim, né? Tomado no ombro. Encheu a barriga e depois deu aquela dormidinha básica, né? Eita. Mas aí veio o desfecho. Começou a peidar tipo louco. Mas aquele só no vapor. Nisso um vivente que tava no trem de gravatinha, todo arrumadinho, cutucou ele e disse: por favor, o senhor tá peidando? Aí o nego velho pra ele: mas claro que eu tô peidando, grito, acho que eu nasci com esse cheiro. Mandou o Viro lá de Blumenau, Santa Quem? Catarina. Viro. O Viro. Viro do Ipiranga. Viro do Ipiranga. Foi o dia dele ontem. Minha velha. Aliás, ontem no dia da independência, dia do Viro, estava no Beira Rio pra assistir ao jogo do Colorado e o hino foi tocado pela metade. O hino nacional brasileiro. Bom dia pra errar, né? Atoraram o hino pela metade. Mas o hino do Rio Grande tocou inteiro. Mas ele é assim. É isso que interessa. No Beira Rio e no Olímpico é pela metade nacional e depois entra o hino do Rio Grande do Sul. Assim, então tá certo. Sempre, todas as edições. Então tá beleza. Em plena transa. Foi a primeira vez que foi no estádio? É. E ontem o hino da independência é o japonês, né? Japonês da pátria filha. Japonês da pátria filho. Na feirinha do pastel, uma coisa assim. Em plena transa, é uma piada? É uma piada. Piada velha! Apoio! Linha de aquecedores Umbu! Como pode um bucetão quentinho? É uma loucura esse Umbu. Deixa eu mandar por falar nisso um abraço pra galera que trabalha com isso, aquecedores, rapaziada da Hidrogás, que tá ouvindo o Pretinho Básico. Grande abraço. Pô, galera da Hidrogás, Hidrogás. Deixa eu contar por que nós estamos rindo. É porque é a terceira vez que o Porã imposta a voz disso. Em plena transa. Aí alguém interrompe. Em plena transa. É uma característica do programa. É uma característica. Ser interrompido em plena transa. Você que está no motel agora, né? Foi interrompido em plena transa. Atlântida. Em plena transa, a esposa: nossa, querido, você parece um celular. Opa! E o cara todo orgulhoso diz: porque eu vibro muito, meu amor. Não, é que quando entra no túnel, o sinal cai. Que merda! Cara, o negócio que é impressionante é pensar que o cara pode estar escutando no motel a rádio. Sim. E a rádio começa a dar o horário. E o sinal caiu. Conta do teu amigo. Conta do teu amigo. O cara só foi. Essas histórias de amigos são sensacionais. Não, o cara contando assim, daqui a pouco. Porque é só os amigos. Eu vou dar Atlântida, né? Claro, como é a nossa rádio. Aí entra na rádio, o cara tá lá escondido, rápido, né? Foi lá escondidinho, daqui a pouco começou assim. Atlântida, 1:05. Aí o cara imagina que daqui a pouco vai dar Atlântida, 1:15. Quando ele escuta de novo, assim, Atlântida, 13:10. Mas por que não teve 1:10, 1:15, 1:20? É verdade, o tempo passa muito rápido. Aí a terceira interrupção do locutor, Atlântida, 5:10. O cara levanta as duas mãos pra cima porque o teto tá caindo, né? Mas só numa situação, né? Deixa pra lá. Já entra o Mr. P de manhã. E o cara tá frio. Opa! Bom dia, pessoal. Entra o místico, aí deu. Não paga o resgate. Duas da tarde, tá na hora de encerrar o programa. Eu queria encerrar deixando uma frase de um cara que eu tenho apreço especial pelas suas ideias. É um cara chamado Jacob Hornberger. Repita! O Jacob. Hornberger. Comi a semana passada. O Jacob. Hambúrguer, né? O hambúrguer. O Jacob Hornberger é o presidente, criador, fundador da Future of Freedom Foundation, que é o futuro da liberdade. Futuro, né? Da liberdade, Fundação. O futuro da liberdade. Entre outras coisas, o Jacob Hornberger defende, a unhas e dentes, o direito inalienável do cidadão andar armado. É um direito da liberdade do cidadão andar armado. Mas enfim, esta é a faceta mais polêmica do Hornberger. Mas a frase do Hornberger que eu quero deixar aqui é a seguinte: se você não é livre para fazer uma escolha errada e irresponsável, você não é livre. Baita frase. Baita frase. Boa, muito bom. Baita frase. Gostei. Isso aí no Maranhão vai pegar. Pra ficar pensando assim na tarde. Se você não é livre pra fazer uma escolha errada e irresponsável, então você não é livre. Na Argentina, porque errando se aprende, né? Ô, Almir, caiu o Almir que tinha mania.com.br. Como assim, Almir? A gente anunciou aqui, o site realmente existe e muita gente foi atrás. Então, quem não tiver conseguindo acessar o Almir que tinha mania.com.br, é porque tem muita gente fazendo isso. Muita gente, né? Então, Almir, pede pros teus amigos lá, as fãs. Eu vou falar, eu já entrei em contato com o KD. Gente, só 15 pessoas acessem ao mesmo tempo o AllMakeItMania.com.br. Nós vamos fazer, vou pegar um servidor melhor. Mas o site existe mesmo e vai estar lá, pode seguir acessando. Show de bola. Vídeos do clique. Vídeos ali do clique, tem um servidor grande. Voltaremos logo mais às 18 horas com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo PB. Nova Skin, o cervejão. Se beber, não dirija. Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. As melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Não esqueça do simulado pro Enem. Até segunda-feira você pode fazer a sua inscrição. Qual é o site, Piangers? Prevestibular.ufsc.br. UFSC é UFSC. Qualquer pessoa do Brasil pode fazer. Boa. Se inscrever de graça e se preparar pro Enem. Prevestibular.ufsc.br. Voltaremos!